É o senhor e a todos os colegas aí, um bom trabalho. Oh, muito obrigado, bom pouso. Eu. Gol no 925, real autorizado para 2000, livre da restrição em pelo. Autorizado final ILS, chame estabilizado. 2000, livre ILS, chama estabilizado, gol no 925, livre da restrição em pelo. Recordará na curta final da Reimar ou Yankee da Terra. Torres Metropolitana, muito boa tarde, é o Trip 5487. Boa tarde, Trip 5487, complete a aproximação, área de pista livre para o pouso. Guardando a pista livre para o pouso, ainda está 3 milhas do cimbro, ok? Gente, já formou um helicóptero recém-cruzado o eixo de aproximação da 10, já no setor norte do campo, afastando-se do campo, não interfere seu pouso. É, certo, obrigado. Livrou. 755, seu solo aos 3-4, frequência de 1-21-9 para o táxi, bom dia. Boa noite, perdão. 219, obrigado. Torre de Salvador, boa tarde. 729, que é o objeto, onde espera dar um certo. 729, tem condição de alinhar e decolar sem parada? Negativo, contato 219, com o solo. O 5729 está autorizado. A linha decola sem parada na 1-0, o vento é de 080 graus, 14-9. Linha decola 1-0, 5729. Torre, 1-755, negativo contrato com o volume 219, conforme. 1-2-1-1, ok? 1-2-1-1. Agora sim. A Serra reporte no solo da Irmã. No solo reportará aí antes que a Serra. Sou Simbra, baixada e travada, trip 5487. Passou Simbra, baixada e travada, tá, o tráfego à vista aguardando só o colega iniciado a colagem. Gente, informa o vento de 080 graus com 14 nós, aguarde pista livre, o Webjet já está iniciando a rolagem. Ok, obrigado. Oceano 6314, passa 140, chama centro do Recife em 126.85. Boa tarde, bom voo. Recife 2.95, até a volta, amigo. 6314. Até a volta. Trip 5487, o QNH é 1012, o vento permanece 080 graus com 15 nós, está autorizado o pouso na 10. 1012, autorizado o pouso, 5487 da Trip. Gente, erra, frequência livre, boa noite. 5729 decolou os 37, o controle em 1-20-8, boa noite. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, 5729 da Webjet, Dael Leda, Brider. Boa tarde, Webjet, 5729, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Confirmar para o 29? Estamos direto Leda, vigilância. Leda, ascensão 360-9. Confere. Boa, 925, estabilidade. 925, completa LS, passou Duna, chama torre 118, decimal 612. 18 também é bom. Chegou no 925, da final LS, da 1-0. Gol no 925, complete a aproximação, agora autorização para o pouso. Guarda, gol no 925. Salvador, 3-5-0, boa tarde. Vista Romeo. Cheguei 560, aciona identificação. Desce e mantém 2000 pés, 10, 12, voa direto Duna. Tanto cheguei 560. 2000 pés, pode voar, Simbra. Daqui a pouco, senhor, inicialmente voa Duna, desce para 2000. Graças, voa Duna também, 1012 no altímetro, tanto cheguei 560. 1012. Avião 02. Escuta, 13 milhas de Salvador. Confere, não há tráfego a reportar. Tem então a frequência livre para a coordenação. Guardião 02. Um assento para a coordenação. Grato ao seu retorno. Boa tarde. É o retorno, uma boa tarde. Pouso na 062. Após o Boeing da Gol que pousa ali e mantém a 10. Boeing ali mantém a 10, 3217. O meu Oscar Bravo, prossigo. O meu Oscar Bravo. Vai fazer um TGL aqui no LC e prosseguir para a armação. Gente, Romeu Oscar Bravo, chame quando o término do seu toque é remetida e prosseguindo para a praia de armação. Ponto 2, ao livrar à direita, achando o solo em 121 decimal 1 e tenha uma boa noite. 211, boa noite. Chamei Centro Recife, agora em 125-1, boa viagem. 251, obrigado. Putan 3217, está autorizada a sua decolagem da 10, vento de 090 graus com 18 nós. Interna, Putan 3217. Para a descida, Mike, é cuidado. Gente Delta, desça em condições visuais, 500 pés, aguarde para o centro. Delta, ok. 217 decolou aos 44, chame o controle em 120 decimal 8. Tá, 3217, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, TAM 3217, saída da EL, cruza 2000. TAM 3217, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, 3217. Salvador, muito boa tarde, o Azul 4206. 4206, boa tarde, sem identificação, desce 2000 pés, direto Duna, altimetro no 016, sem identificação, vigilância. 2000, Duna, no 016, identificou, Azul 4206. Abatango Golf, Kilo Oscar. Radar encerrado, 5 milhas para a posição Coral. Mantém nível 085 visual, chame Léus 201 no governo. O Romeu Oscar Bravo, decolado do Serra em Jacuípe, seguindo para a praia de Armação. Oscar Bravo ciente, voe direto para a vertical do NDB Simbra, mantendo-se em condições visuais após o Simbra DCT para a praia de Armação. É impossível voar direto do Oeste, então. Não, não é direto do Oeste, não. Direto Simbra, NDB Simbra, marcador externo. Cima, a resposta é impossível, então. É impossível, ok. Então, em sendo impossível, o senhor mantém referências visuais direto lá para a Igreja do Bonfim. Depois, Bonfim, prossegue para a Armação. É possível dessa forma? Afirmativo. Ok, ciente. Então, dessa segunda forma, está livre, mantendo-se visual. TAM 3560, direto Simbra, livre LF. Direto Simbra, autoridade LF, 3560. Mike Echo Delta, torre, 118-612. Certo. Salvador, FJF, 6720. 6720, sem identificação, boa tarde, desce 2000 pés, bom, seu time está no 012. 2000, bom, seu web 6720, pode voar direto na prova de Pelo? Ok, Pelo, tá livre. Reportar a cruzando a final 90. Kilo Bravo livre, aguarde um instante, Lima Kilo Bravo. Estou Salvador cruzando 1-0, Mike Echo Delta. Completa a aproximação visual para a final do LS, torre 118-612. Ok, final LS visual, 3-5-6. Pairado sobre a cabeceira 17. Positivo, ciente, no base da 1-7, baixada travada, cruzará a... acusará na cabeceira. O vento de 0,9 0 graus com 16 nós. Eu tenho condição de pouso parado na cabeceira? Afirmativo. Ok, está autorizado então o pouso parado sobre a cabeceira 17. Aguarde É, o reporte no solo, perdão, controlado. Apontará. Lima, Kilo Bravo, na escuta. Lima, Kilo Bravo, na escuta. Ok, o controle pediu para modificar a sua subida para subida coral e após direto, ok? Afirmativo, coral após direto, tá livre acionamento, chame táxi, o altímetro no 012. Trans 3217, livre a 120, chama agora Recife em 125.1, boa viagem. Recife agora, Trans 3217, obrigado, bom trabalho. Passou Índia Serra, vai estar travado, 35, vendado. Torre 118.6. Torre Salvador, TAN 3560, boa. TAN 3560, boa tarde, está autorizado o pouso na 10, cheque o trem, vento 100 graus com 16 nós. Abaixa travado, TAN 3560, pouso autorizado. Mike Eco Delta no solo aos 50, autorizado o táxi para o pote 4, frequência livre a estacionar, boa tarde, boa noite. Salvador, boa tarde, gol 9077 para pushback assinamento, está no gate 09. Chame o solo novamente em 121.1, ok? Gol no 077. Alô. Azul 4206, a proa, seria possível proa 0010? Tá livre, o 4206, intercept na proa 10, tá autorizado a final do ILS X-Play para o curso localizado. Final do ILS X-Play para a pista no 0, reporte estabilizado. Muito grato, reporte estabilizado, ILS está no 0, azul 4206. Salvador, TAN 3560, boa. Boa, fica bravo. Obrigado. Salve, Salvador, TAN 3560. Torre 3560, não teve reforço do solo. É 121.1, ok? Controle Web 5720, pela FN 720. Prossiga. Será possível voadora? Não, negativo. Autorizado por de pelo, 6720. Permanece pelo. Controle Salvador, boa tarde, Oxenia 6210. 6210, acima de identificação, digital 050, vigilância, chegada maré. 050 na maré, 6290. Torre Salvador, uma boa tarde, é o TP 5241, próximo ponto de espera da Rota 0, próximo. TP 5241, boa tarde, está livre a linha e decolada 10, vento de 090 graus com 16 nós. Gente, autorizado, a linha e decolar, salva 0, TP 5241. Pro de Itap ou Duna pro 6210, por favor. Chanel 6210 foi na proa de Itap. Obrigado, Itap. Muito boa tarde, o passageiro 2231, próximo ponto de da 10. Boa tarde, passageiro 2231, observe o trip após a linha e mantém a 10. Fala que o trip vai alinhar e mantém na 10, 2231 da passageira. Trip 5241, decolou 56, chame o controle em 120.8, tenha um voo e uma boa noite. 1208 vai chamar, grata, tenha um bom trabalho, senhor. Estabilizado, azul 4206. 4206, complete LS Extraction, torre em 118.612, bom posto. Obrigado, boa. Controle Salvador, uma boa tarde, é o TP 5241. 5241, contato radar Tubal 200, saída a arco, sem restrições na subida. 200 sem restrições, o TP 5241 na arco. Passaredo 231, no vento de 09 graus com 18 nós, 18 nós, está livre decolagem da 10. Iniciando a 10 agora, o 2231 da passaredo. Fomo vento de 090 graus com 15 nós, o altímetro no 012, cheque o trem, está livre pouso na 10. Baixar é travado, livre pouso, azul 4206. 2231, decolou 58, chama o controle em 120.8, bom voo e boa noite. 208, obrigado, bom trabalho, 2231 da passaleta. Irá manter, 3P5241. Objeto 6720, desce a 2000 sem restrições em pelo, ajuste 1012, autorizado a final do IADS X-Ray. Desce a 2000, sem restrições, web 5720. Controle, boa tarde, passarei 2231, decolou, perfil Momo na sua escuta. 2231, contato radar Tupol 200, saída Momo. Esquerda, saída Momo 2200. Boa tarde, voo 9077, na Índia, próximo ponto de espera da 1074. Voo 1077, após o pouso do azul, a Lima tem a 10. Após o azul, a Lima tem a 10, voo 1077. É o Guardião 02? Guardião 02, prossiga. Você falou pra localidade de Tufã, Mato São João. Eu no momento, estou no 4 Vídeo, na linha do litoral. Guardião 02, tem condição de voar direto na proa do, da rotatória? Uno, décima Uno, e tenha uma boa noite. 211, boa noite, 4206. O 77 está livre de decolagem da 10, o vento é de 090 graus com 14 nós. Atualizada a decolagem da 10, boa no 077. Desce a 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray para pista 10. Ajuste 10 no 2. 2012, ajuste autorizado ILS, o Xander 62 no 10. O passaré 2231 ou não? Prossiga. Possibilidade, se possível, junto ao centro coordenar o agente voar direto Barreiras? Após Momo, voa direto Barreiras, o 2231. Tá bom, obrigado. Após Momo, autorizado voar direto Barreiras, 2231 da passareta. O Gol no 077 decolou de Salvador ao 02, chame o controle em 1-20-8, tenha uma boa noite. 208, boa. Prossiga. Autorizado o táxi, chama para ingresso na 17, Lima, Quilo Bravo. Controle Salvador, boa tarde, Gol 077, decola passando 2000. Possível, autoriza da EL? Passa para 360, saída da EL. Para 360, autoriza direto da EL? Autorizado. Graças. Tá, guardião, já lá, próximo de buraquinho, visual com o campo. Tá, 7 milhas. Guardião 02, Torre Salvador, 118, décima meia dúzia, bom pouso. 118, décima meia dúzia, grato, bom serviço.